mas sinto forte a tua mão. Esse teu jeito de estar mudou o meu viver, me fez sorrir assim depois que eu te encontrei. Teu jeito de estar mudou o meu.